Quero-vos dizer que o que fazemos em Oliveira do Hospital no domínio da promoção da igualdade de género, do combate à violência doméstica, na discriminação, no combate aos estereótipos, tem sido feito sempre em rede e em colaboração com os vários domínios. Dos vários domínios e as várias instituições do Conselho. Primeiro porque o município não pode estar, ou uma equipa não pode trabalhar estes temas só pela sua automotivação ou pelo gosto, prazer ou sentido de missão estar a tratar um tema difícil. Para isso tivemos que criar estratégias. Podemos e temos, felizmente, uma conselheira municipal para a igualdade, uma figura marcante, uma figura polarizadora, que dá credibilidade à mensagem, mas tivemos naturalmente o apoio do município, mas tenho que realçar todo o apoio da rede social. Este é um projeto da rede social, ancorado num plano municipal para a igualdade, que teve a sua primeira versão em 2012 e tem uma segunda versão de 2017 que queremos implementar até 2021, porque naturalmente não consideramos como normal, aceitável, civilizado aquilo que designamos como flagelo ou barbárie, que é morrerem nos últimos anos várias centenas de mulheres ou várias dezenas de mulheres nestes últimos 6 meses, e não podemos tornar isso como aceitável ou como uma espécie de war casualty dos tempos modernos. Isto impele-nos como humanistas, e concluo dizendo que o município de Oliveira do Hospital dispõe da linha 238 605-260, onde existe um psicólogo, ou neste caso um psicólogo, uma psicóloga, uma socióloga, assistentes sociais e uma jurista, para dar apoio a todas as mulheres e homens que sejam vítimas de discriminação e principalmente sejam vítimas de violência doméstica.